a sua rádio onde você estiver. You've been kept down. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truth. Who's making your decision? Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte em 104.5, aplicativo Transamérica Foz, também no site transamericafoz.com.br. Hoje é sábado, 1º de abril de 2017. Eu sou o Guilherme Wojciechowski, já estamos na segunda hora do Fronte até meio-dia. Interaja conosco no Twitter, @TransamericaFoz, no Facebook, fanpage Transamérica Foz, no WhatsApp 459-8828-2828. E um dos assuntos da semana aqui na Terra das Cataratas, né? Eu até brinquei com isso antes do intervalo. Foi o rumor que surgiu primeiro nas redes sociais de que a cidade será cenário para cenas dos capítulos iniciais da nova novela da faixa das 7 da Rede Globo, né? Intitulada singelamente de Pega Ladrão, né? coincidência, né? Na semana passada, equipes de produção estiveram na cidade para a escolha de cenários. Já nesta semana agora, atores foram vistos circulando por alguns pontos da fronteira, inclusive já gravando algumas cenas, né? E o Marco das Três Fronteiras, por sua vez, emitiu comunicado informando que estará fechado para visitas na quarta-feira agora, dia 5, para a gravação de cenas do primeiro capítulo da trama, né? Que vai ao ar a partir de junho. Ou seja, não era boato, não. Tudo verdade, tudo confirmado até o momento. Agora, falei aí do Marco, né? Que não vai abrir na quarta-feira. Vamos falar também de alterações, né, nos horários de funcionamento de atrativos aqui na fronteira, porque amanhã, domingo, em razão das eleições, o Parque Nacional do Iguaçu abrirá mais tarde, tá? Fique atento com isso a partir das 10 da manhã. Isso para que os trabalhadores da unidade de conservação possam votar, né, exercer aí o seu direito ao voto. Já o fechamento segue inalterado, 5 horas da tarde, como último horário para a entrada de visitantes. Vamos agora à edição de hoje do quadro Curtida da Semana. Curtida da Semana. E o destaque de hoje do quadro Curtida da Semana, que abre espaço para iniciativas bacanas, né, de conteúdo relevante desenvolvidas por internautas aqui na região de fronteira, navega até o YouTube para indicar o canal Fale Árabe, do professor Jihad Ghush. Lembra dele lá do American Village? Eu lembro. Inclusive encontrei ele na padaria esses dias aí. Tá com a mesma cara de quase 20 anos atrás, viu? Impressionante. Mas no canal do YouTube, o professor Jihad, que aderiu, né, às novas tecnologias e na aula também via Skype, ele ensina aí o beabá do árabe e dá dicas preciosas para quem quer aprender o idioma, que afinal, né, é um dos mais falados no mundo. Curioso para conferir? Dá uma passadinha aí nas nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter. Estamos postando aí o link agora, né, para você seguir e ficar por dentro de todas as novas atualizações de vídeos postadas lá no canal. E fazemos aqui um pedido também, né? Claro, curta também a Transamérica. Shukran! You better música nova na programação Transamérica aqui no Front. E caramba, mas a propaganda eleitoral já não acabou? Espaço reservado à propaganda não eleitoral Transamérica. Zé Pecúlio, candidato a prefeito de Foz. É o seguinte, Zé, você não pode mais estar aqui não, cara. Já acabou aí o período pra campanha no rádio e na TV. Se você ficar, a gente vai ser multado. Bom dia, Guilherme. Lembrarei disso, tá? Quando eu for eleito, eu vou lembrar. Olha, mas sua memória vai precisar ser boa, se é que você vai ser eleito algum dia, né? Mas vamos fazer que essa, então, é uma cobertura jornalística, tá? Da sua atividade no último dia antes da eleição. Pronto, porque assim a gente escapa da multa. Vou entrevistar a cobertura jornalística, ok? Tudo bem com você, Zé? É preparado pra votar? Guilherme, eu preciso só dar um recado, tá? Eu quero dizer pra quem nos ouve, que a minha mala tá cheia, tá? Cheia de bufunfa. Pra você que não quer me dar o seu voto, tá aqui, ó. Maço cheio de dinheiro. Não precisa me dar, não. Eu compro, tá? Eu compro o seu voto. Eu quero passar aqui o meu número, tá? Código 45 999999999991. É só me ligar, tá? Que a gente acerta. Zé Pecúlio, meu nome. É isso aí, pronto. Só queria dizer isso. Ô candidato, só pra avisar, tá? Esse negócio de comprar voto é crime, tá? Tá, mas e daí? E daí? Pelo menos eu tô falando na cara, entendeu? Eu sou o Zé Pecúlio. E eu conto também com o seu voto. Eu sou tipo o Silvio Santos. Eu topo tudo, tá? Tem até aviãozinho de dinheiro. Ó, pega aí. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Eu quero dinheiro. Eu quero dinheiro, é por isso que eu quero ser eleito. E curte aí meu novo jingle, ó, o jingle do Zé. Vamos lá, ouve aí, ó. Zé, Zé. Pô, Pereira não, caramba. Pereira não, quer me derrubar? Ah, Zé Pecúlio, vai pra lá, vai. Nem na urna seu nome tá, rapaz. Vai. Programa Front até meio-dia. Transamérica Pop! Tanta gente hoje descansa em paz. Meu rockstar agora é lenda. Esse flerte é um flerte fatal. Esse flerte é um flerte fatal. Que vai te consumir. Busca de um prazer individual. Esse flerte é um flerte fatal. É sempre gente muito especial. Quanta gente já ultrapassou a linha entre o prazer e a dependência. E a loucura que faz o cara dar um tiro na cabeça. Quando chegam além, os pés não tocam mais o chão. Esse flerte é um flerte fatal. Esse flerte é um flerte fatal. Esse flerte é um flerte fatal. Esse flerte é um flerte fatal. Esse flerte é um flerte fatal. Esse flerte é um flerte fatal. Esse flerte é um flerte fatal. Esse flerte é um flerte fatal. Esse flerte é um flerte fatal. Esse flerte é um flerte fatal. Já ultrapassou a linha entre o prazer e a dependência. E a loucura que faz o cara dar um tiro na cabeça. Quando chegam além e os pés não tocam mais o chão. Esse flerte é um flerte fatal. Esse flerte é um flerte fatal. Esse flerte é um flerte fatal. Transamérica. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? From the beginning. We're up all night to get lucky. programação musical aqui no Front. E vamos agora ao último intervalo da manhã deste sábado, 1º de abril de 2017. Hoje é dia da mentira, né? Amanhã é dia de eleição em Foz do Iguaçu. Dizem as más línguas que um dia está atrelado ao outro. Será? Quanta maldade, né? Ainda hoje tem o quadro do 7-1 da semana. O telefone do Zé tocando aí, ó. Tem o Sidney Busanello falando de esportes. Fronte Transamérica até meio-dia. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.